32 no final. 32. É uma posição, é o 985. Confirme, por gentileza. 5132, confere. 5132, afirmativo. Tô cotejado às 3D5132. 7. Na minha 03, mantém o ponto de espera. Será que o Delta tem condição já de alinhar e decolar imediato? Ok, mantenha a proa para decolagem até 2 mil pés, ok? Depois curva esquerda, chamando o controle 19-8, livre decolar, 1-2-0 graus, 8 nós. Meia 0 desce a 2 mil pés, ajustado no 0 no 3, está livre LS, aposta estabilizado. 2 mil, reportado, estabilizado 3, 5, 6, 0. Código estabilizado também. 3858, completa final, chama a torre 1-8, decimal 612, bom pouso. 1-1-8-6-12, obrigado. 3662, desce a 3 mil pés, ajustado 1-0-1-3. 3 mil pés, está 3662, 1013, no CNH. Salvador, 3858, Long LS X-Ray. 723, Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette 05, 3. 45, chama o controle 19, decimal 8, informando que está mantendo prova para até 2000 com mais quieto. Meu Delta. Controle, Salvador, tapa, tapa, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta está sob contato radar, subindo a nível de voo no 50. Mantenha o rumo de decolagem até 3 mil pés, após estar autorizado curva à direita na proa de Jamo. Então, curva à esquerda, proa de Jamo. Confirmando, curva à esquerda, proa de Jamo, por Kilo Delta. Afirmativo, curva à esquerda, proa de Jamo, Serra Kilo Delta. Kilo Delta. Você mandou uma boa noite pelo Xenera 6310. O Xenera 6310, aciona identificação, a chegada a Mares, a presente voo, TAP descendo para 5 mil pés, o ajuste padrão 1013. TAP desce para 5 mil pés, o 1013, o Xenera 6310. Localizador 3560. Da 3560, reduza para a velocidade de aproximação, tráfego da companhia sua frente, 5 milhas e meia. Completa final, chama a torre 198 decimal 612. Reduzindo 18 metros já. É. Desce a 2 mil pés, ajustado 1013, está livre final LS, aposta estabilizado. 2 mil pés, vai reportar estabilizado, 3662. O LZ 5827 está no portão 2 para o pushback de acionamento. 5827 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama lá para o táxi. 5827. Torre, boa noite, 3560, passando Simbra, embaixo checado visual. 62, NR6312, aciona a identificação, chegada à Mari, desce ao 060. NR6312, afirmativa, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060. A chegada à Mari, está presente, está autorizada para o AISAP, fechando NR6212. 3560, Liverpool, 1140 graus, 8 manches. Liverpool, 3560. Santa Juliette. Alfa, boa tarde, Juliette. Na escuta. Estabilizado. Afirmo. Quanto final, torre no 8, decimal, meia dúzia. 86, obrigado. Solo aos 50, direito 219, Solo. Direito 219, 3560. Oi, Salvador, boa noite, tá 3662. 3662, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando, tá 3662. Oceaner 6212, desce para 5000 pés, ajustado 1013. Para o táxi Webjet 5827, tem 147 a bordo, alterna Guarulhos com 4 horas de autonomia. Web 5827, táxi direita, via Índia Alfa, ponte espera do 10, torre 118, meio altimetro no 013. O Webjet 5827, livre táxi no ponte espera 286, 1013. Falou, tá 3560, livrou. 3560, Alfa Juliette 07, o portão. Alfa, Juliette, é o 07, confirma. Afirmativo, 07. Ok, obrigado. Eco Índia, novembro, Brasília. Que horas é o plano? É 2130? Um minuto. Vou o local só para tocar remissão na 17. Autorizado, circuito 197, 1 mil pés. Vai decolar com curva direita sujeita ao tráfego. O Eco India November aciona 01173 do padrão. Está no pátio do Gré. Acionamento táxi com torre, 1862, confirma para o B. Zonamento táxi com torre, 26. Tá pronto, puxe. Autorizado, chama táxi. Informação 3152, boa noite, oceano identificação. A chegada amaré desce ao 060. 060, 3152. Torre, boa noite, aero 7587, está no ponto de espera plana, fechando 1-0. Gente, observe a corrida da aeronave TAM após a corrida ali em Montanha. E após a letra da aeronave da TAM, ali mantém o F5827. Afirmativo, qual é o nome aqui, pessoal? M6212, livre da restrição à frente, desce a 3.000 pés, ajustado 1013. Ok, livre da restrição em táxi para 3.000, Sierra Kilo Delta. Ok, Kilo Delta. Chama Recife no 2545, alternando no 2685. 2545, 2685, Kilo Delta. Boa noite, controle da 3603. Boa noite, TAM 3603, acione contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 340. Após 2.000 pés, está autorizado curva direita para o de Leda, após Leda Bidev. Ok, 2.000, Leda, Leda Bidev, o TAM 3603, subindo 340. Também para pushback no OPAC 3. Segundo número autorizado, chama táxi. Segundo número. O gol número 3, o balizador já apareceu? Apareceu, mas... Gente, tá 3662. Aí ingressar via Índia pro 03 na Pedro Tráfico, tá puxando o 01. É, ingressar via Índia pro Pedro Tráfico, 3662. O táxi chama para ingresso no 7, né? 527 livre decolar, 1-40 graus, 8 nós. 527 livre decolagem. Precisou localizador, o cenário 6310. Canais 6310, complete sinal sobre torre 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, Oceaner 6310. Oceaner 6212, desce para 2.000 pés, ajustado 1013, tarifa sinal LS, aponta estabilizado. 2.000, reportarei LS 6212. 3152, livre da restrição à frente, desce para 3.000 pés, ajustado 1013. 3.000 pés, 1013, 3152. Muito boa noite, o chinelo 6310, estabilizado. 6310, vento 150 graus, 10 nós, cheque o trem e repouso 10. Comanda quando mais cedo da o chinelo 6310. 5827, decola 57, controle 19, decimal 8. 19-8, web 5827, boa noite. Terra Travada, eu sou o Chinelo 6310. Comandou, Flip 5216, está com 71 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Salvador, pronto para o táxi. Flip 5216, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 1003. E Juliette Alfa, ponto de espera 586, está no 1003, 5216. Uno 398, muito boa noite. Aciona a identificação, a chegada Mari, desce o nível de voo 50050. Controle, boa noite, objeto 5827, passa 4000 na saída da EL. Objeto 5827, boa noite, aciona a identificação, correção, contato radar na decolagem, sobe nível de voo 360, da presente voa da EL, após da EL, Leda Bidev. Ok, da presente da EL, Leda Bidev, Web 5827. Para o táxi 104 horas. Gente, foram menos 13 da passagem, um ATR da Trip. Já deixou o táxi, vai passar sua direita. Após o mesmo táxi autorizado via NJ Alpha. No ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 03. Posso passar de sábado, vai de alta, ponto de espera da 10 Torre. Solução Grupo, boa noite, eu passei 22, eu passo, alta pressão, Rio, Azeiro do Norte. Passaria 2224, autorizado Juazeiro do Norte, 350, nível via Alteiro do Lu, 19. Decola da 10, curva à esquerda, bom, a transição frote. Controle 119, decimal 8, transponder 5165. Chama puxa sonar. Chama 5216, autorizado alinhar e decolar. Pistão 1-0, 1-3-0 graus 8-9, 5216. Meu solo foi ao 01129, solo agora. 19. Solo, muito boa noite, Ocean 6310. 6310, Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette do 01, Ocean 6310. Vou manter a posição. O Eco Engine Novembro decola ao 02. Está visual com o tráfego da Trip que está decolando da 10 agora? Saiu do chão agora? Eco Índia Novembro, tá visual o tráfego da Trip que decolou agora, tá cruzando aí 500 pés? Billy 500 ainda não. A sua esquerda, decolou da 10, confirme. Afirmativo, avistando agora. Ok, tá livre curva à esquerda e cruzar o campo por trás do tráfego, chame para girar base no 7, Novembro. Afirmativo, autorizado cruzar o campo por trás do tráfego, Eco Índia Novembro. 5216, decola o 02, controle 19, decimal 8. Chegando aí. Torre é o Oceania 612, já não se escuta. Ainda vai passar em breve. Afirmativo, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardo. 325 até amanhã, obrigado. Certo. Controlinha Salvador, boa noite, é o Trip 5216. Trip 5216, saída Conde. 5216, saída Conde. Sabe o nível de voo 130, aguardando contato radar. Barão 30, aguardando contato radar, 5216. 5216, agora sim está sob contato radar, afastado 3 milhas oeste de Salvador. 5216. Da 3152, redução a critério para aproximação, reporte estabilizado final IRS de Salvador. Reporte a data, 3152. Para o setor da rotatória, ok? Aguardando para prosseguir final do 7. Negativo, setor da rotatória para aguardar, Eco India 90. Solo Salvador Azul 40, fechando. 71 Campinas, confia? Confia. Autorizado Campinas 360, via Pedro Luno 6. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle 1198, aciona 5157. Após a decolagem, curva esquerda, direita corrigindo, da Euleda Bridge, 198, controle 5157, transporte 4071. A 071 já vai posicionar. Observe a passagem da aeronave Oceaner agora na curva final. Ali mantém a posta de decolagem, sim, a pista liberada. Estabilizou no EDF, está 3152. 3152, complete sinal, chame torre 98, decimal 612. 2612, é 3152, daqui a pouco. Até. Bono 398, estabilizou final LS, a porta estabilizada. Uno 398, controle. Uno 398. É livre da restrição em TAP, estão autorizados final ILS, cabeceira 90 de Salvador, repasse estabilizado. Termina 0 para trás, ok? Afirmativo. Torre Salvador, muito boa noite. Está 3152, passou em Índia Serra, baixar travado. Excelente, aguarde autorização de pouso, 52. Não se escuta. 6202, solo 06, direito 219 só. Ok, direito 1219. Voo no 603, o vento 1,60 graus, 109, livre de colapso no zero. Decolagem da 10, bom. Vendo o tráfego da 10 já está um pouco lento, faça uma curva pela direita agora, ok? Ultrapasse a fila agora com curva pela direita para interceptar para trás e manter a separação ideal. Foi o 6212, quebrou a pista. 212, Alfa Juliette, 10, portão. Alfa, Juliette, portão 10. 3152, livre pouso, 1950 graus, via dos anéis. 3152, autorizado pouso. O número 3, decolou 08, controle no VAR desse 18. 098613. O 90 está autorizado agora, prossegui final no 7, aguarde autorização de toque remetido. 284 autorizado, seu ataque. Levanta a nave na final da 1-0. Se vai ativar, guarde autorização de toque remetido. Val ou fita. 360, gol e Val ou fita, gol no meio no 3. Mantenha essa Juliette. Vai aguardar antes da Juliette, 62, 02. Equidio 90 está aproximadamente umas 3 milhas da cabeceira 17. Qual a possibilidade? Está autorizado, toque remetido, Equidio 90, evento 150 graus, 62 mais. Boa noite, está 3561. 3561, Brasília autorizado, nível 380, via aperto 197. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída agora e transição ao fito. Controle 1198, aciona 5155. Se a gente quiser para o 3561, pode ser que tirei o nível e o transponder? Nível 380, transponder 5155. Então, 3561, 0380, gole ou fita, 5155198, e qual seria a aerovia, Fê? Aperzulu 197. Aperzulu 197, obrigado. Salvador, boa noite, Altan 3152, livrou na sua escuta. 3152, Alfa, chamando essa Juliette. Alfa do Juliette, 3152. Não curta, Machado Travado, Eco Índio 90. Ok, tá ali no toque arremetida. Após a arremetida, curva esquerda para cruzamento imediato do campo. Eco Índio 90, evento 120 graus, 8 mais. Afirmativo, após a arremetida, cruzamento imediato do campo autorizado, Eco Índio 90. Tá aguardando, Janinha 2-1-2. Paciente, tem que aguardar o traço da passareta que puxou no seu corpo. Ok, né? Para o tanque, família 2224, tanque 43 da bota, 3224, porta 1019, alternativa. Qual alternativa? Porta 1019. Tanque autorizado, via Juliette Alfa, ponte esquerda 10 torre, 1186, altímetro 903. Juliette Alfa, 5236, obrigado. 6212, na passagem 1. Embraer da passarela da Juliette, depois ingresso, porta 10. Ok, após o Embraer da passarela, segue pelo pátio para o portão 10. 3152, Juliette, portão 02, após o Oxanera. Número 52, copiou? Negativo. Após o Oxanera inicial, certo? Juliette, portão 02. Sim, Juliette, portão 02. 3152, estamos logo em frente. Eu tô correndo à esquerda, perna do vento, champara já na base, novembro. Vitor Mike Charlie, complete final, cheque trem, chame torre. 1-1-8, decimal meia dúzia. Tenha um bom pouso. 1-1-8, meia dúzia, muito grato. Até